Estamos aqui nos estaleiros municipais dos trabalhadores de exterior da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital. Assinalar que há uma promessa desde a primeira candidatura do Partido Socialista e que foi vencedora com o atual e ainda Presidente da Câmara, portanto desde 2009 que há uma promessa em programa eleitoral da construção do refeitório e dos balneários aqui para os trabalhadores municipais. Portanto, a obra continua invisível, fala-se agora de que vai arrancar à boleia de um subsídio para a Proteção Civil, já devia estar construído, já tarda, os trabalhadores municipais, neste caso de exterior, têm direito há muitos anos, merecem os balneários e o refeitório para terem mais dignidade como trabalhadores do nosso município. É uma falha clamorosa da gestão, mais do que maioritária, do Partido Socialista desde 2009. Já agora deixo no ar uma pergunta: o que é que aconteceu à obra de remodelação dos balneários do campo municipal, do estádio municipal? Dá a ideia que começou essa obra e de que entretanto fechou. O que é que está a acontecer na obra dos balneários da Câmara, do estádio municipal?